dropei. Manda pra aqueles caras lá que ficam explanando, tá ligado? Não sou desses caras que tudo faz, sai falando. Melhor não explanar, melhor ficar no meu canto. Não sou desses caras que tudo faz, sai falando. Melhor não explanar, é melhor ficar no meu canto. Que tá de sacana que só depende da gente. Quem come quieto. Tá ligado, né, pai? Que tá de sacana que só depende da gente. Quem come quieto, come sempre, vai. Que tá de sacana que só depende da gente. Quem come quieto, come sempre, vai. O Marquinho tá tocando, putaria começou. A novinha rebolando, é só me chamar que eu vou. Ela senta rebolando, a novinha até o céu. Fica de quatro com a bola de joelho. Gente, quem come quieto. Tá ligado, né, pai? Não sou desses caras que tudo faz é falando. Melhor não explanar, é melhor ficar no meu canto. Não sou desses caras que tudo faz sai falando. Melhor não explanar, melhor ficar no meu canto. Que tá de sacana que só depende da gente. Quem come quieto. Tá ligado, né, pai? Que tá de sacana que só depende da gente. Quem come quieto, come sempre, vai. Que tá de sacana que só depende da gente. Quem come quieto, come sempre, vai. O Marquinho tá tocando, putaria começou. A novinha rebolando, é só me chamar que eu vou. Ela senta rebolando, a novinha até o céu. Fica de quatro com a bola de joelho. Toma treu, toma treu. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Atenção, meninas, segue o baile. Gente, quem come quieto. Tá ligado, né, pai? Ei, dropei. Manda pra aqueles caras lá que fica explanando, tá ligado? Não sou desses caras que tudo faz, sai falando. Melhor não explanar, melhor ficar no meu canto. Não sou desses caras que tudo faz.